Eu vou contar aqui a história de Dona Olívia, a mulher do sertão, a minha mãe, né? É mais ou menos assim, ó. As folhas deste caderno conhece bem sua dor. De todas as cartas escritas, nenhuma resposta ficou. Ela foi pra cidade grande, mas grande mesmo era a dor. A dor que ele deixou dentro do seu coração. Será que ele vai voltar? Será que vai se lembrar? Será que ao menos leu as cartas que a mãe escreveu? Será que ele vai voltar? Será que vai se lembrar? Será que ao menos leu as cartas que a mãe escreveu? As cartas que a mãe escreveu. Será que ele vai voltar? Será que vai se lembrar? Será que ao menos leu as cartas que a mãe escreveu? Agora o que mais temia? Chegou o dia. O filho também vai no caminho do pai. Já não rompo o pilão de farinha. Acabou a roça de pinha, não plantou um pé de feijão. É a dor da mulher do sertão. Será que ele vai voltar? Será que vai se lembrar? Será que ao menos leu as cartas que a mãe escreveu? Será que ele vai voltar? Será que vai se lembrar? Será que ao menos leu as cartas que a mãe escreveu?